Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são uma e um, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E o Pretinho Básico é o programa de rádio FM mais ouvido no seu horário. Não tem ninguém na minha frente, não vejo ninguém na minha frente. Pretinho Básico sempre no oferecimento de Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer a maior felicidade e seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Hoje estamos especialmente felizes no Pretinho muito Básico bom, porque dois de nossos integrantes estão de aniversário hoje. Bichas nessa data. Os dois aniversariantes são Marcos Pianges e Everton Cunha. Ambas as criaturas nasceram nesta data, dia 26 de julho. Começar pelos mais velhos aqui, Mr. P, tem o direito de fazer o discurso primeiro. Ah, muito obrigado pela devida saudação, um dia que me emociona muito, tive vários manifestos a partir já da zero hora. Quantas primaveras? 45. 45. Nada mais. Corpinho algumas... de 44, né, Bernardo? Três observações, quatro, cinco, não, mas rapidamente. Três observações. Rapidamente, é importante, um dia de hoje é importante, importante, porque... Quando nós estamos no dia do aniversário, quanto mais a gente puder manifestar isso para as pessoas, mais a gente recebe. Como nós temos uma possibilidade enorme através do rádio de dizer isso, maior é a quantidade de manifestos que a gente recebe. Isso nos torna, nos dá uma sensação de importância, nos eleva a autoestima. Isso é espetacular, não existe nada melhor que isso. E quero aqui salientar algumas pequenas coisas. Hoje pela manhã... Além da minha família, é claro, mas o cumprimento do Porã, a felicitação do Porã, a parabenização do Porã para comigo... Te emocionou. Me deixou extremamente feliz, muito emocionado. E quero dizer aqui em público que poucas pessoas têm a sensibilidade que Porã demonstrou ter hoje pela manhã. Oh, muito obrigado, Mr. P. Isso é muito bonito. Eu adoraria que minha mulher dissesse a mesma coisa. E o outro aniversariante do Pretinho Básico. Eu não terminei ainda. Eu quero dizer que vocês três, também conseguiram. O Tengeli tá cantando hoje. Desculpa, Pista. Eu não queria te magoar no dia do teu aniversário, Mr. P. Não é a minha intenção. Não. Claro. Só, Mr. P, tu me dá licença. Só um pouquinho. O Bocchetti, cara, voltou. É, Porazinho, chega um pouquinho pro lado aí, por favor. Muito bem, podemos continuar. A segunda, rapidamente, a recepção de vocês, de todos os nossos colegas aqui na empresa. Eu não tô falando aqui dos familiares e amigos, né? Obviamente, mas em especial de nós todos que confiamos. E aí, então, eu incluo vocês todos. E para terminar este meu pequeno manifesto... Dá uma esquecida. Dizer que o dia de hoje, botei no Twitter, a vida precisa ser percebida com três atitudes fundamentais. Trilha. Cara, tá insuportável. Não, é ele. Vamos fazer assim hoje, meia hora pro Pi. Não, ele tá acabando, é só frase. O aniversário dele tá insuportável. Trilha. Dirceu, tu já morreu, Dirceu. Gratidão, perdão e crença. Isto tudo é o amor. Baita Vamos frase. Celebrar a vida. Baita frase! Brasil! Eu fiz hoje. E o segundo aniversariante desse programa também nasceu dia 26 de julho. É Marcos Pianges! Marcos Pianges! Quantas quantas primaveras, tenho, Marcos Piangers? Eu tenho 16 considerações pra fazer antes. Não, quero saber aqui de todos os anos. 30? Ó, 31 anos. Fazendo 31. Com uma saúde de 44. Hoje, queria mandar um beijo pra todo mundo. Com corpinho de 63, né? E como o Mr. P falou, muita gente manda parabéns, mas parabéns pro Facebook e não vale. Não vale. E o Facebook avisa. Diz assim, ó, tá de aniversário. Aí você aperta um botão e dá parabéns. Não vale. Na escala... Pessoal quiser dar parabéns, vem aqui na rádio e dá um abraço na escala de sinceridade, de parabéns. Boa. É o seguinte, primeiro lugar ao vivo, beijo. Isso. Tá? Não, segundo primeiro lugar, mostrando os peitos, mostrando os seios. Segundo lugar, uma carta escrita com seu próprio sangue. Só uma pessoa fez isso, né? Terceiro lugar, ligação da mamãe. O Potter. Quarto lugar, SMS. SMS. Quinto lugar, todas essas bostas aí da internet. Meu Deus do céu. Então, sabe que ontem mesmo eu mandei carinhoso Max Piangers. Feliz aniversário para um amigo pelo Facebook, justamente porque fui lembrado. Claro! Pelo Facebook, um amigo que está na Argentina. Cara, que outro programa tem dois aniversariantes no mesmo dia? Nenhum. Que outro programa tem? Isso é um orgulho pra nós. É um orgulho, galera. Cara, eu preciso mandar, além dessas duas grandes figuras que estão aqui aos meus lados, aniversariantes, também um beijo muito carinhoso pra uma outra aniversariante deste 26 de julho, que é a minha mamãe. Dona Sara, que está de aniversário. Só nasce gostosa nesse dia. Beijo, Dona Sara. Dona Sara. Parabéns, Dona Sara Lisboa. Olha. E o Mick Jagger. Só nasce Mick Jagger. Aí já são os menos famosos. Só nasce gente com resistência. E o Teddy Corrêa também. Teddy Corrêa, parabéns a ele também. Olha, cara, eu quero dizer que neste dia 26 de julho... Só nasce pavão. Não. É uma data importante pro Porã também. Eu também, eu completo um ano sem beber hoje. Olá! Tetra! Que loucura, né, cara? Novo Porã, é o novo Porã. Portanto, o Porã passa a ser o terceiro integrante de aniversário hoje. Que ele renasceu no dia 26 de julho. É verdade. Porã, deixa eu te perguntar. Eu era um bêbado e vivia por aí daquele jeito. Tu não bota uma gota de álcool há 365 dias por ano. Não vou mentir, mais ou menos isso. Qual foi a última vez que tu bebeu? A última vez que eu saí para beber foi no dia do aniversário de Marcos Piangers, no ano passado. Olha, cara. Depois do programa Bola nas Costas, é por isso que eu lembro, né? Porque O estrago foi tão grande que até hoje ele não bebe. Não, já vinha de um fim de semana pesado e aí continuou na segunda-feira, cara. E eu disse, pá, não dá mais. Até porque eu tava muito... A verdade é que assim, né, cara? Eu tava muito gordo e tal. Porã, quantos quilos perdeu em um ano, Porã? 17,5. Putz! Tu podia abrir uma clínica. Tu parou de beber e começou a fazer a tua rigela. Tu tá um ano sem beber. Atividade física. Tá um ano sem beber e perdeu 365 dias. É mais ou menos isso. Cara, o Porã perdeu um capu no ano, cara. Cara, o Porã... Eu me perdi o capuzinho. Amigo ouvinte que tá um pouquinho acima do peso, ouça mais uma vez, quantos quilos Porã tu 17 perdeu? 17,5 quilos, mas já foi 20, cara. É que eu engordei um pouquinho nesse último mês. Porã já conseguiu perder 20 quilos em um ano. É isso aí. Tá aí, ó, esse é um exemplo. Mas parabéns, Porã. Reeducação. Pô, parabéns, Mr. P, parabéns, Piangers, parabéns, Porã, cara. Muito obrigado. Um programa de exemplos. O Porã renasceu nesse 26 de julho. Renasceu, galera. É verdade. Ô, glória. É verdade. Oh, aleluia. Cara, e além de tudo loucura, isso, né? Hoje, 26 de julho, é dia da vovó. Ah! A vovó! Quem aqui não foi criado pela avó, né? Eu fui, magnata. Eu fui criado pela minha avó. O cara se entrega. Eu fui criado pela avó lá no Maranhão. Quem avó que nunca jogou bolinha de gude no carpete? Isso explica o humor de velho, meu e do Pina. Tem um monte de velho, então, mau humor. Parabéns de velho, a você, de vovó. Eu fui criado pela minha avó Erva lá no Maranhão. Tem alguém? A vovó Erva? A avó Erva Lina. Erva Lina era o nome dela. Me criou. Mamãe e papai nunca soube quem. A vovó Ervalina. A vovó Ervalina me criou lá na Caatinga, maranhense, lá no sertão, né? E aí, graças a ela, eu conheci o reggae. O que? Tua vovó curtia reggae, Paulo? Reggae, pô, Bob Marley. A minha avó cantou, uma das primeiras. A minha avó cantou num dos primeiros trios jamaicanos. É mesmo? Paulo. Sim, uma vez ela foi, porque Maranhão é a Jamaica brasileira, né? Sim, sim. Jamaica brasileira. Uma vez ela foi pra Jamaica, pra verdadeira intercâmbio. Jamaica. Intercâmbio. Rotary, Rotary. Intercâmbio, que é mais ou menos assim, né? Lá no Maranhão o cara vai fazer intercâmbio na Jamaica. Com esse nome ela deve ser citada muito bem, mais lá, ou menos, né? Sim. A dona Ervalina cantou nos Scotlights. Olha! Ah, e aí voltou a cheio. Trompete? Tocava trombone, que nem uma louca. Essa é a homenagem do Paus e a vovó. Toda a família parabéns, então tem bom fôlego, então. Toda a família sopra bem. Bom, vamos pros destaques do Clique RBS nessa terça-feira, 26 de julho, dia especialíssimo pra nós aqui do Pretinho Básico. O funeral. Sabe qual era a capa da Zero Hora no dia em que tu nasceste? No dia que eu nasci. Uau. Eu vi naquele nasce museu. Uma estrela. Qual que era? Era Falcão se despede do Inter. Ele indo pra Roma. Pra Roma. Assinando com a Roma. Capa foi quase que 31 grandão, anos atrás, depois ele se despede do Inter de novo. Ele errou por duas. Mas tu vê. O funeral da Amy Winehouse vai ter a participação apenas de parentes e amigos mais íntimos. A família se negou a revelar a hora e o local. Vai ser hoje. Já foi cremada, cara. Não, vai ser hoje. A cerimônia. Tem certeza? A cerimônia de enterro é hoje. Será que o Exu aquele vai no, durante a vida, né? Tradicionalmente, os funerais judaicos são realizados o mais rápido possível. Sim. Os pais da cantora, o Mitch e a Janice Winehouse, identificaram formalmente os restos mortais da filha ontem. E eu achava que o Winehouse era nome artístico, mas não é de família. É, de será família. Que o. É mesmo, Zaca. O Exu Caveira, que ele vai lá no. Já no... chegou a M aí, Zaca? Tá vindo, tá subindo. Tu sabe se o cara vai lá. O ex-marido, o Blake Baker, Blake Fields. Deve ir, assim. Né, cara? O ex, acho que não. Será mas não, não foi ele o pivô da deprê, né? Ah, foi ele que deu tudo, o cartel de, o cardápio de drogas pra ela. Cara, ele tá preso ainda, né? Cara, ninguém se droga por causa de outra pessoa. Ah, mas o cara que deu, a pessoa se droga porque quer, velho. Não tem essa, vão te dar aqui um auto novo. Mas o cara é mal, mas o cara foi uma peça importante na vida dela. Foi um grande fera. Negativamente. Como o John Lennon foi importante pro Bob Dylan, foi importante pros Beatles também, cara, entendeu? Entendeu? Putz, que comparação, assim, cara. Entendeu? Não, porcaria. O Bianchi perguntou cinco vezes, entendeu? E ninguém respondeu. No sentido de apresentar coisas para as pessoas. O dealer. As pessoas fazem o que quiserem. Bob Dylan botou uma maconha pros Beatles. Para, Magnata. A polícia civil. Disco, Bob Dylan. A polícia civil investiga um assalto contra a família do skatista Pedro Barros, de 16 anos, no bairro Rio Tavares, em Florianópolis. O catarinense é um dos principais nomes do mundo no skate. E o ataque teria ocorrido na madrugada de sexta-feira. De acordo com moradores da região, os bandidos teriam invadido a residência em uma região conhecida como Cova Funda e amarrado a mãe do skatista. O Pedro não teria presenciado o ataque porque estaria viajando competindo. Com certeza eram os gaúchos. Eram os gaúchos que foram lá. Os gaúchos que vão lá assaltar. Vão lá, assalto, volta pra cá. O nome do lugar é Cova Funda. Cova Funda, no bairro Rio Tavares, em Floripa. Lugar legal e de ontem, morar, né, cara? Ontem, no Pantanal, que eu morei, tanto tendo no Pantanal, né? Pantanal. Pantanal do Sul, lá. Pantanal, pô, querido. Pantanal. Do Mato Grosso. Pantanal, querido! Em Santa Catarina, o Pantanal! Cara. Onde é que fica o Pantanal? Bairro Pantanal! Em Florianópolis. É Florianópolis. Ele fica bravo. Ele fica bravo. Pantanal! Ai, agora eu já entendi, Almir. É um bairro de Floripa. É, tem o Corinthians. Fala pro Almir se acalmar aí. Tem um retão lá. Calma, Almir! Calma aí, Almir, porra. Não tem exalto aí, cara. Mr. P tá de aniversário hoje. Fizemos uma música especial pra ter do Irie. Ah, para. Vamos lançar daqui a pouquinho. Como é que é aniversário do Mr. P? O reggae do Mr. P. Porra, é o reggae do P. Caralho, ficou uma sonzeira, uma baixeira. Homem, tem uma baixeira do caralho. O Rô tá cantando muito. O Rô tá com uma voz, cara. Uma voz parecida com essa tua. Mas, porra, meu sonho é tocar no aniversário do Mr. P, né, cara? De repente, do caralho, Mr. P. Vamos fazer uma parada junto. Vamos comer um cachorro quente ali na frente, oh, primeiro. Do caralho, pô. Só tá do teu lado, né, cara? Dá força pra caralho, pras bandas. Não, dou mesmo. Cara, coisa, e aí, o Pantanal, amigo? Ontem assaltaram no Pantanal, cara. Um mercadinho e também um posto. Um posto de gasolina. Tá perigoso lá, né? Passou um cara de motoca. Assaltou um, assaltou outro, saiu correndo. Aí que eu te pergunto. Quem era, Almir? Gaúcho! Com certeza era gaúcho, placa de Porto Alegre. Tu viu a placa aí, né? Tu só viu o I indo. O Izinho indo. É, eles vão e vêm pra cá, pra Floripa, pegam nossas mulheres, transam com nossa mulher, pegam, engravidam nossas filhas, sujam as praias e roubam os mercadinhos. Roubam os mercadinhos e vão embora. Os gaúchos, né, Almir? Não conheci meu pai ainda, não. Quem foi o excomungado que falou? Fui eu, Almir, porra. Fosse tu? Fosse eu. É. Não, não bebes há um ano, né? É verdade. Não bebes há um ano, dá pra ver pela tua cara de acabado. É verdade. Não bebes há um ano. Também não fazes amor nem há um ano não também. Não faço também. Com a mulher com aquela cara fechada lá naquelas fotos que me mostram. Aquela cara fechada, não consegue nem levantar esse teu trequinho aí, pá. Vai comprar alguma coisa pra levantar esse teu trequinho aí, ó. Tô tentando. Calma, Almir, calma. Sem potente, sem potente. Uma empresa do deputado Paulo Maluf recebe cerca de R$1.300.000 por ano do governo federal pelo aluguel do prédio onde funciona a sede da Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo. O Maluf já recebeu R$5.500.000 do governo federal, dos cofres do Ministério da Fazenda, desde o fim de 2006, quando o contrato foi celebrado sem licitação. Olha que beleza, cara. O aluguel tem vigência até dezembro desse ano e foi assinado por meio da empresa da qual o Maluf é dono junto com a sua mulher, Silvia. Olha que beleza, né, cara? O cara mamou na seda 30 anos, aí sai do governo, segue recebendo do governo em forma de aluguel. Que louco, o Maluf é um desses casos em que a democracia aparenta ter funcionado, na verdade, né? Porque o Maluf era um cara que ganhava, sei lá, governador do estado de São Paulo, dali a pouco não conseguia nem concorrer, dali a pouco não ganha nem para prefeito de São Paulo, daqui a pouco o Maluf, a urna, né, o voto, a democracia, o poder de voto, meio que afastou o Maluf da... Mas ele é deputado federal, cara. Mas ele já foi tudo, né, cara? Ele foi eleito agora. Ele não consegue ser mais nada, né? Mas ele foi eleito agora na última eleição, ele é deputado federal. Ele não consegue mais ser governador, nunca mais vai ser senador. Mas ele passou o tempo dele, né? Não, meu, mas ele continua se elegendo. A força dele em São Paulo é muito forte, cara. Ele continua se elegendo. Na cidade de São Paulo, o nome Maluf é muito forte. Olha, cara, e a influência que hoje tem um deputado federal... né? Que faça alguma coisa? Não, cara, a influência para o mal ou para o bem, sim, né? Mas principalmente para o mal, isso, porque, né, geralmente é isso. A associação de vários deputados, a gente sabe o que que dá aí, né? De vários deputados desonestos, e o Maluf é um exemplo de desonestidade total, né, cara? Os orelhões espalhados pelo país poderão oferecer internet banda larga sem fio. A empresa de telefonia responsável pela maioria dos telefones públicos do Brasil planeja a implantação do projeto de forma gradativa. Se houver patrocínio para os novos equipamentos, o serviço pode ser gratuito para o usuário. Caso contrário, a saída seria vender cartões com senhas de acesso. O Brasil tem hoje mais de 1 milhão de telefones públicos. Seria o Wi-Fi ao ar livre, né? Que na gringa tem muito disso e tem patrocinado, né? Tu acessa o Wi-Fi. Na gringa tem uns Wi-Fi assim que é Google, tem o Google que patrocina, pagando uma área ali de Nova York e o Wi-Fi, o Groupon, Central ou, Park, lá, né? O Central Park é o Wi-Fi, né? Pois é. Não, a Redenção em Porto Alegre é o Parcão, né? A Redenção também é o mercado público, tem uma série de locais que são, mas são patrocinados pela prefeitura e aqui seria pela iniciativa privada. Boa. Que é mais legal, né? Muito mais legal. Muito mais legal. Aí tu pode ter Wi-Fi, claro, dependendo da situação na tua casa. Se uma operadora colocou uns orelhões Wi-Fi no Rio, em Ipanema, e aí tiveram que tirar porque os moradores acharam que eram feios. Ah, não, mas aí, né? Por favor, né, cara? Aí é demais. Uma e 18, Marcelo! É verdade, amigo, uma modelo foi censurada em feira por usar roupa muito sexy. É verdade! Era em Pelotas. É verdade. Não era ela. Ela contou que precisou amarrar uma camisa na cintura pra poder voltar na feira. A feira era revista em quadrinho e aconteceu em San Diego. É verdade. Lá em San Diego é... Revista é em quadrinhos, cara virgem, é, né? É verdade. Transaram. Quem gosta de... Tio Patinhas, eu tenho uma coleção de Tio Patinhas, Marcelo. Cala a boca. Maravilha. Cala a boca. A maravilha, coleção de Tio Patinhas. Cala a boca. Não tem mulher lá nas... Câmera revistas. Flagra mulheres escondendo garrafa de bebida embaixo da saia. O que é isso? Mas isso é que eu chamo de especialista. E cabe coisa ali, amigo. E vai. Todo um garrafão de vinho ali. Até não tá aí, né? Mulheres roubaram 4 garrafas de champanhe. Bom! Embaixo champanhe da saia. Fica a dica, né? Imagina se estoura a champanhe na hora. Pode acontecer, né? Olha já! É verdade! Jordânia elege mais belos bodes e cabras do país. O evento inusitado foi na capital Amã. Olha a imagem. É verdade, ali, olha lá as cabritinhas. Olha só que cabritinha, Marcelo! Nosso repórter especial, Marcelino, esteve no local. É verdade, Marcelino. Eu estive, sim. Onde é que eu estive? Abre aspas. Onde é que eu estive? O Ice foi eleita a mais bela cabrinha do concurso. Essa foi a primeira competição deste tipo realizada aqui no país. O que, que o Neto Fagundes está fazendo ali atrás da cabra? Neto Fagundes está... É, ele está fazendo... Não posso divulgar, não posso divulgar. Ele está no local. Tá, é verdade. Local. Beleza, né, meu? É isso, então, com essa notícia animal. Quem aqui nunca teve um bode de estimação? Um bode na sala? Eu tô com um bode, Magnata. Já ali... Eu tô num bode hoje. Acho tá que é o dia da bode, vovó. Né, eu tô, é, o dia da vovó, tô com saudade da minha avó, Ervalina. E aí eu fiquei num bode depois que eu falei pra eu vocês imagino. Dela aí. Vai daí, aniversariante Everton Cunha. Seis coisas que mais zicam no futebol. Boa lista do Luiz zicam. De Florianópolis. Zicam. Sim, zicam. Vem do verbo zico. É a mulher, né? Do Zico. É. A Zica, a Zica. Zica, que azar. Ah, a Zica, aquela é. Da mangueira, ai, dona Zica. Ai, ai, diz ele aqui, tava acompanhando a final da Copa América e a rodada do Brasileirão, Zaca, quando decidi fazer essa lista com seis coisas que mais zicam no futebol. Uma delas. Ter gol no nome. Kavenag, Kavegol, Alexandro, Alec Gol. Ah, tá. Dá uma zicada violenta. É, o da Gol, né? O da Goberta, o da Gol. Ficou dois anos sem... Isso de torneio de player soccer. Pô, parabéns, Joel. Derrubou o invicto, hein, Joel? Derrubamos o invicto of the Corinthians. De uma bucha. Foi o Dudu que fez, não foi? Não, foi o Dudu. Outro. Pô, o Dudu sabe forte, cara. Ele não fazer gol, porra. Cacete. Pode continuar, Ed, delícia. Vou continuar a lista. Tu discordar, tu fala, Joel. Ok. Ter apelido de novo não sei quem. Ah, Federico, é. Novo Messi. Canete, novo Riquelme. É isso aí. Fred, o novo Pelé. Fred Adu. Fred novo Adu. Pelé? Fred Adu. É, o Fred Adu era um gringo, pô. Um Fred Adu. Eu me lembro... Nossa, nigeriano. Eu me lembro de um chamado Magic Douglas, que jogou no Grêmio. Continua jogando. Lembra do Magic Douglas? E do Cavegol. Ele de Magic Douglas. Ah, tá, o Douglas tá na Ucrânia, Douglas Costa. Né? Douglas isso, Costa. Sim, mas era, né? O Grêmio jogou fora o guri, né? Terceira zica, ser artilheiro do Brasileirão. Por exemplo, Jonas, Tardelli, Kleber Pereira, Kerrisson, Josiel, Souza, vai longe. Aí, o Edmundo, o Washington. É, mas é que num ano tu é artilheiro mesmo. E no outro tu se esconde. E aliás, o Jonas, pô. E aliás, é escondido, cara. Que escondido, tá na tá Europa Valência. Lá. Escondido tô eu aqui nessa porcaria. Não. É verdade. Que beleza. Esse é o carinho que o Piaget tem pelo... Porra. Não, mas o cara tá escondido no Valência, né, meu irmão? Tá na reserva, né? Bom, mas vambora. Outra zica, jogar no Botafogo. Ai. Ah, bom, esse sim. Ter Atlético no nome. É, o TT. Jogar no Botafogo. É a zica, é a zica. Aí ponto. Ter Atlético no nome. É, Atlético, o Goianiense e o Paranaense estão provando. E o Mineiro, né? E o Mineiro também. E pra fechar a lista das seis coisas que o Luiz fez aqui, a torcida cantar Eu Acredito ou O Campeão Voltou. Ah, o campeão voltou. É, ou ainda, gritar gol antes da jogada terminar. Gol, gol, gol, pum. Nunca sai, né? Nunca sai. O cara vai acompanhando os passes gritando gol, gol, gritaria gol, no estádio. Gol. Gritaria agora que a mulherada começou a perguntar. Paca. E nunca sai gol. Quando dá gritaria no estádio, porque acho que o cara que tá jogando fica nervoso, né, cara? Cara, é irritante. É porque quando sai um gol, o gol não sai assim. O gol ele sai. Não sai no grito, né? Não sai no grito o gol, entendeu? Ele não sai no... Ah, gol! Ele sai, pum, pam, gol! Depois tu grita, né? Se o Alcimar estiver por aí, pede pra ele mandar. Ah, não é o Alcimar, é o Dejair. Pede um, olá, meu nome é Dejair. Olá, meu nome é Dejair. Abraços, Luiz de Florianópolis. Valeu, Luiz. E aí, KG? Olha só, um toquezinho importante aqui sobre doação de sangue. Daí, galera, acho que não é de conhecimento de muitas pessoas que a doação de sangue agora pode ser feita por pessoas de 16 anos. Oh. E não mais para somente maiores de 18. Ah, importante. Gostaria de passar essa mensagem adiante, que descobri isso há poucos dias. E sempre tive em minha mente que somente com 18 anos poderia se doar sangue. Me perguntaram no momento, estou impossibilitado de fazer um porque estou fazendo tratamento com remédio. Eu acho que tá meio complicado aqui. Mas assim que isso acabar, vai ser uma das primeiras coisas que irei fazer. Show. Pois não custa nada ajudar o próximo. Pô, repassem legal, essa cara. Ideia, Eric Fraga, de Criciúma, 16 anos. Então, isso assim, é muito bom, né? A partir dos 16 anos e não mais 18, pode... E a gente comentou aqui, porque... Quem é que traz a informação? É o Eric Fraga. E a gente comentou aqui, né, porque a galera de 16 e 18 é bem participativa, né? Então aumenta um monte a quantidade de doador de sangue. E, por exemplo, agora o Inter tá na Copa Audi, tem muita gente que doa sangue pra poder ver o jogo, porque tem liberação do trabalho se você doar sangue. Então hoje, por exemplo, o jogo tá rolando agora, não tá? Não sei. É, o 1:15 era o jogo. Muita gente poderia ter doado sangue e aí tava liberado pra ver o jogo. E será que é assim? Chega lá com 16, mostra o título e doa? É porque tem mais a ver com peso, né? Tem mais a ver com peso, cara. Tem mais a ver com peso do que com idade. Ela responde por si mesma. Tem cara de 16 anos que é parrudo, que é grandão, pode doar. Não, mas 50 quilos, né? Mas eu penso no responder pelo ato, entende? Oi? Eu penso no responder pelo ato. Civilmente, assim? É, eu quero doar sangue. Mas pode, mas cara, não tem nenhuma. Chega lá com a identidade. Pois é. Eles iam baixar a idade mesmo. Ô, Dejair, tá aí, Dejair? Tudo bem, Dejair. Tudo ok, Dejair? Tudo ok, meu nome é Dejair, está tudo ok. Ô, campeão. Tudo bem. Marcos, parabéns. Obrigado. Muitas felicidades. Obrigado. Tem alguma coisa de Dejair? Tem do Dejair. Opa! Meu nome é Dejair e eu estou de aniversário. De quê? Dejair. Meu nome é Dejair e eu preciso de sangue. De quê, meu? De quê? Dejair. Meu nome é Dejair e minha vida estava muito complicada. Eu estava pensando em todos os momentos que passava a minha vida de noite até... Pensando em todos os momentos, minha vida conjugal, eu acabei tendo um déjà vu. Deu o quê? Déjà isso. Cara de louco é o melhor. Aí chegando lá, eu não sabia como ir pra balada do Pretinho. E aí eu pensei, chamei o taxista e falei, olá, tudo ok? Meu nome é Déjà, eu quero ir de táxi pra balada do Pretinho. De quê? Déjà. Chegando lá, eu não sabia que beber e cheguei e falei... Olá, tudo ok? Meu nome é Dejair, eu quero uma caixa de cerveja. De quê? Dejair. E uma caipirinha de morango. Dejair. E aí, Morazinho? Olha, bebês, meu nome é Silvana. O nome dela é Silvana. Pois, e eu estou enviando umas frases que, no meu ver, são engraçadas. Olha, nossa, espero, Silvana, que é vocês gostem. Adoro vocês, menos o Geiso. Muito sem noção. Pelo menos alguém não gosta do Geiso. Todo mundo gosta do Geiso, né? O Geiso é unanimidade, né, cara? O Geiso é um fenômeno, eu diria. Encontramos a primeira pessoa no mundo pegou muita mulher que agora não gosta do Geiso. Se foi pra balada, eu não pegou posso, uma mulher. Eu não posso negar. Não, mas posso, a gente estava lendo o e-mail da ouvinte, isso, né, Porã? Aí ela diz o seguinte, as frases que ela gostou. Percebi que a bebida exalta a minha beleza. Sempre que a minha mulher me vê bêbada, ela diz, bonito, hein? Nem sempre onde há fumaça, há fogo. Às vezes é um show de reggae, né, Magnata? Você ama uma música até você colocar ela como despertador. Bah, é verdade, que, cara. Eu nunca... É verdade. Meu, eu gostava muito de uma música do Coldplay, The Scientist, que começa... Que começa com um pianinho. E é bem. Essa. Não, é a outra. Essa é. Que começa bem. Isso. Começa bem suave com piano. Cara, eu passei a odiar essa música porque foi meu despertador. Agora, o pior de tudo é despertar no mesmo quarto que o Mauro Cupim, nosso violeiro, porque ele tem no despertador do celular, cara. Um cara acorda, gritando. Acorda, filha da puta, acorda, que susto, meu. É bem assim. Mas é um griteiro, cara. Vou um mostrar pra vocês, cara. O meu despertador é uma música que eu também passei a odiar. Não tocou. Atenção. Esse é o teu despertador. Que desperta com isso, que bonita, né? Aí tu tem raiva da música. Sabe que, né, cara? Eu botei no meu lado B, lado A do Rapa, né? Que é bem louco. E aí, cara, eu também gostava muito dessa música. Agora não, mas eu continuo essa é pra se acordar com raiva. Baita música, é bom acordar do teu lado assim, Maurício. Mas eu enjoei da música, cara. Eu não enjoei, mas Maurício. Essa não é a Scientist. É. Eu enjoo da música e não enjoo de ti. Essa é que a gente cantou no hotel em Floripa. Tem no blog do Pretinho, procure no blog do Pretinho. Só que eu não consigo mais ouvir. O Guiguinho no piano, né? Guiguinho no piano, que agora é Henry Brana. Henry Brana no piano. Que loucura. E aí, Porã? Sabe aquela hora em que dá aquela vontade de arrumar a casa e lavar a louça? Pois é, eu também não. Fiz um teste pra saber o dia do meu casamento e o dia da minha morte. Os dois deram na mesma data. 92% dos brasileiros são ruins em matemática. Os outros 16% são péssimos. E 9, 12 avos, os brasileiros não entendem de frações. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br. Quero vender o meu Chevetão Júnior. Ele é Bordeaux ano 92, 1.0, 2011 está pago. Coloquei umas rodinhas de Corsa nele. Tem película em todos os vidros. Coloquei um sonzinho, bala nele, é rodinha, sonzinho. Pô, show de bola. Mais uns alto-falantes que treme até a placa, Alcemar. O bichinho tá tri. Pra quem curte Chevette, ele é perfeito. Na estrada, indo pra praia, faz 15 km por litro. Dizem que o Chevette é o carro mais econômico do mundo. Aqui dentro da cidade, ele faz de 10 a 12 km por litro. Com a roda de Corsa, faz uma autonomia de mais de 300 mil quilômetros. Quem quiser, eu mando fotos aqui. O valor dele é R$6.500. Quero vender, pois preciso comprar um carro mais novo, senão eu perco a mulher. É verdade. Observação, minha mulher não sabe o gosto que é andar num Chevetão. Pô, eu aprendi a dirigir eu no também, Chevette. Nenhuma mulher sabe o gosto que andar no carro velho, cara. É guilherme@dscontabilidade.com. guilherme@dscontabilidade.com. Chevetão Júnior 92, 6 pau e 500. Vai vender a chevetteira. Tá bom. É isso. Tu com desses, hein, Alcemar? Acho que é, 1.0, hein? Parava de pegar os caquetos que tu pega, parava, né? Parava. Vai vender a chevetteira, revistar na minha chevetteira e não acharam nada. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho, vendo instrumental de odontologia completo, em estado de novo. Show de bola, tem guitarra? O motivo é que fiz amplificador. Eu fiz faculdade na UFPEL até o sétimo semestre e desisti do curso. O material completo de todas as disciplinas. Eu vendo o material junto quase ou dentista, separado. O filme. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail vendodentista@yahoo.com.br. Vou querer, imagina ter um dentistazinho na minha casa. Ela vende um instrumental de odontologia. É ele. Tem aquele cara ali no canto da sala, meu dentista. Tá ali paradinho. Fica parado. Espera uma dor de dente. Imagina o Almir com um aparelho todo. Um instrumental de dentista. É melhor não, né? Fazendo um tratamento de canal. Imagina que obra. Mas essa broca do Almir não funciona. A minha broca funciona, querido. A minha broca funciona. Imagina, tá carne na nuca. Eu interessei só pelo espelhinho. Será que ele vende? Olha aqui, abre sua boca, bora. Abre a boca, bora. Abra a boca, bora! Como é que tá lá na rádio, querido? Olha aí, ó. Tá show a rádio, né? A rádio tá de parabéns. Tá fazendo muito sucesso lá na rádio, né, querido? Vamos ter que arrancar esses três dentes aqui. Vamos ter que tirar tua língua também. Ai, olha só. Esse céu da boca, pra que céu da boca? Vamos abrir mais aqui um pouquinho pra ficar maior. Cabe mais comida. Isso. Esse dente aqui atrás... Tu andasse comendo alguma coisa fora do casamento, não andasse por aí. Pelo que eu tô vendo aqui, tem alguma coisa ruim. Assim que a gente faz, né, muito querido? Bom, hein? O Almir odontólogo. É, dentista, né? Momento, cara. Ortodontista. Estamos agora na sustentabilidade, né? Sei lá. Tá onde, Almir? Sustentabilidade. Como é? Dá pra tu repetir? Sustentabilidade. Não é sustentabilidade. É sustentabilidade. Sustentabilidade. Sim, faltou um pedacinho. É sustentabilidade. Tu tenta, eu faço, querido. Se tu tenta, eu... Vamos lá, Almir, não. Hoje tu vai conseguir, vamos lá. Sustentabilidade. Não. A sustentabilidade consiste no seguinte: melhorar o mundo para todas as pessoas e seres humanos. Tá bom, a ideia, a iniciativa é válida. É válida. Então, o que pra você... Eu gosto da carinha do Almir querendo melhorar o mundo. O que você faz é o seguinte: vende seu carro. Vende seu carro ou joga fora. Boa. Porque agora a grande parada do momento é a bicicleta, galera. Aê! Exatamente. Boa, mas muita gente não consegue ter bicicleta por quê? Porque é um negócio grande. Não tem estacionamento. Pra guardar em casa. Pra guardar, daí vão levar. Subir a escadaria do prédio. Então a Mickey te lança a bicicleta dobrável. Olha demais. Vocês já ouviram falar de alguma bicicleta dobrável? Já teve. Mas a nossa é melhor. Sabe qual é o problema? O problema maior é o seguinte: quando tu dobras essa bicicleta que todo mundo conhece, essa bicicleta aí, tu dobras ela, fica aquelas duas rodas gigantes, toda suja. Sujo tudo! Sujo tudo, tua mochila, tua roupa, tu que é um executivo. Canela, né? A barriga da perna. Tu que é um executivo. Um quê? Executivo. Ah, o executivo. Os executivos. Eles têm esse problema, tudo sujo. E agora o que eu vou fazer? Ah, não! Prefiro comprar uma BMW. Aí caga todo mundo. O mundo fica todo cagado. Por causa disso. A Almir que tem, não. A Almir que tem lançou uma bicicleta que tem a roda menorzinha. Ó. Oh. E quadrada, gente. Aí. Pra encaixar na pasta do executivo. Ah, agora entendi. É quadrada no formato da pasta do executivo. Mas aí a bicicleta, Almir, não vai rodar, né? Roda, querido. Com mais força. Daí tu tens mais. Mas não vai ficar que nem um cabrito saltando? Não, mas aí tu força a marcha, faz um exercício, né? Tu quer ser um executivo. Eu sei de onde tu tirou essa ideia. Tu dobra e põe na pasta, tu és um executivo mais bem sucedido do planeta. Com sustentabilidade. Essa história de roda quadrada, eu acho, não tenho certeza, mas foi na coluna do Túlio Milman ou do Roger Lerina, saiu uma foto de um artista plástico que voltou pro Brasil. Não vou negar. Fotografou no meio da rua ele. Não vou negar. Com duas rodas quadradas, numa bicicleta de rodas quadradas. Genial, o Neila. O Neila que me passou essa dica. Olha aí, ó. O Neila disse que pegou esse cara aí. Qual cara que ele pegou? Esse artista plástico. Que é esse aí, Neila? Maravilhoso. O Quintanilha. Quintanilha? Que tal a Quintanilha dele? Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 19 para as duas, estamos de volta com o Pretinho Básico, para Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, Coca-Cola, torcer a maior felicidade, e seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo, doutor Alceu, é data aberta, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas! E aí, doutor Alceu, como é que tá o Inter? Tá perdendo, doutor Maurício, Barcelona tá ganhando de 1-0, no amistoso lá em Nova Munique. Exatamente, é gol do Alcântara. Quem? Alcântara. Ah, mas independente, né, cara? Perder ou ganhar, o Inter tá numa competição e vai encarar os melhores times do mundo, né? Tá jogando como Barcelona. Vai lá hoje. E torce pro Inter amanhã, então, cara. Que isso, cara? Que agressão, cara. É que. Vai lá e veste uma camisa do Inter, então, cara. É que é mais marketing do que qualquer coisa, cara. Os caras vão pegar amanhã o Milan, ou sei lá, o Bayern de Munique. É, a visibilidade que tu ganha participando de um torneio desse é espetacular. Né? É, batamento, o presidente do Inter. Quem sabe até o pessoal já tá aprendendo o nome do Internacional agora, né? Talvez. É porque era Porto Alegre até então, né? O presidente do Inter diz que o técnico vai ser anunciado depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Tá, que é o próximo compromisso do Inter pelo Campeonato Brasileiro. Aí vou anunciar o novo técnico do Inter. É o Cuca. Não, pelas informações. O Cuca já foi descartado. Né? É o Dorival. Pelas informações, é o Dorival. Só que o Atlético não dispensa o Dorival, porque a dispensa do Dorival vai custar muito caro. Mas o Calheiros falou ontem que já tá tudo certo com o Cuca. Não. Pelo que eu vi aí, as últimas informações é que o Cuca foi descartado, até porque a torcida é muito contra. Joel, tem informação, Joel? Torcida não quer o Cuca. The Club of the International, de calma for me. De calma for me. Ligou pra ti? Ligaram pra ti? Mas eu falei, eu só vou se eu levar o Ronaldo. Que Ronaldo? O Ronaldo é porra. O assessor dele. Ah, o Ronaldo. Meu assessor, pô! E de Esporte Clube no acepta. Aí não, o Joel não. Mas tu não tá bem no Cruzeiro. O Ronaldo, Dudu e o Atigonça. Eu só vou com os quatro agora, pô. É nós quatro. E o Somália? E o Somália deu caganeiro e teve que sair. E o Batista caiu de novo. Ah, é. Aí, o cara, técnico caiu, da Argentina, o Batista, não é mais o técnico. E viraram a mesa lá na Argentina. É verdade. Né? O River vai ficar. Agora é uma divisão só com 40 times. Foi horrível essa, né? Essa foi demais, cara. Mas é que a verdade é que a situação do River é tão calamitosa, assim, né? De tanto financeira quanto futebolística, que o River passar um ano na segunda divisão e acabar com o clube, na boa. Vamos combinar que o Brasil já fez isso também. Mas é isso aí, essas são as regras. Até na Itália já teve essas merdas. Não, na Itália time grande cai, inclusive cai por causa de Juventus. O Juventus comprou um monte de... Mas caiu, jogou a segunda divisão. Mas é que na Itália são vários times grandes, né? Tem alguns times grandes, não? E um deles é a Juventus. E a Juventus passou uma temporada jogando a segunda divisão por causa causa de envolvimento em corrupção no futebol. Tapamento, e hoje de noite tem o Criciúma na Série B. Vai pegar o Icada. Ah, jogaço. Mas tem em Icada, é Juazeiro do Norte. Que horas? Juazeiro do Norte. 10 para 10 da noite. É nóis. Vai passar no telão lá de casa hoje à noite. Tapamento. HD? Não. Ah, então não vou. Em HD. Era isso, doutor Maurício. Valeu, doutor Ocel. Tá 1-0 ainda, doutor Ocel. É Batamete 1-0, Friendly, Barcelona e Inter. E o Barcelona B. Só tem o Iniesta Barcelona e B. Mais um ali que são titulares. Quem é que marcou o gol mesmo? É o filho do... Filho do homem. Thiago Alcântara. É o filho do Bob Marley. Vai daí, aniversariante Everton Cunha. Caso você não saiba, amigo ouvinte, temos dois aniversariantes no programa hoje. É verdade. Marcos Pianges e Everton Cunha. E um aniversariante adotado. Sim, que sou eu. E o Porã há um ano não bebe. Então ele renasceu. Galera do PP, boa, aqui é o Marcos de Porto Alegre. O Marlo! Não, Marcos. Marcos! O Marcos! Tenho 19 anos em primeiro lugar, sou a favor do aumento de vocês, não só no salário, mas também no horário. Ah, que legal! E como vocês comentaram, esses dias coisas que odiamos na vida, mas acontecem, eis algumas aqui. Quando você chega cedo no serviço, o chefe reclama que você chegou muito cedo. Ah, é? O que tá fazendo aí? Já? É verdade. É meio assim, né? Meio assim. Quando chegamos tarde, reclamam. Obviamente, porque chegou atrasado. Quando você tá na fila do ônibus e tem uma placa dizendo o nome do ônibus, vem alguém e pergunta: esse aí é o ônibus tal? Esse é o do centro? O quê? Esse é o do centro? Do centro. E tem o bucetório também, né? Um bucetório. O seu bucê. Quando você puxa a cordinha do ônibus pra descer e o motorista simplesmente passa da parada. Pior ainda, quando você andando na rua e passa pelos mendigos, você nem fuma e eles te pedem cigarro. Ô, meu, dá o cigarro aí. Aí você não dá o cigarro ou dinheiro e eles ficam perseguindo e incomodando. E pra finalizar, com chave de ouro, quando você tá ouvindo o PB, acaba ou acaba a bateria do celular. Ah, enfim, não. Ou chega um insuportável qualquer falando que alguém te liga, odeia quando isso acontece. Como é? Enquanto ouve, se atrapalhado enquanto ouve o PB. Obrigado, Maurício. Tu me ajudou. Abraço pra todos vocês, bom trabalho, admiro demais o trabalho de vocês. Aviso o Geis que vou lá comer as coxinhas da dona Rose. Olha! E é boa. Olha! As coxinhas são boas. E se for bom, eu como o resto. Abraço, é Marco de Porto Alegre. Aí, valeu, já Marco. Abre teu olho, Geis. A coxinha é boa, mas tá mergulhada na banha. Eu ia amassar a folha, o Cajê não deixou. Ele tá aprendendo. Esse meio foi meio vida de merda, esse teu, né? Vida de merda. Obrigado, Piagas. Hoje fui pela primeira vez na casa da minha namorada. Fiquei com diarreia. Meu Deus. Disfarçadamente, pedi licença, corri para o banheiro. Fui direto para a privada e praticamente... Lavou o banheiro. Pode falar. Cagou tudo. Isso, obrigado, Zaca. Quando vejo... A minha cunhada que estava no banho, de olhos arregalados pra mim. Ai, caramba. Verdade. Hoje fui na casa de um amigo meu. Hoje tive um encontro com uma menina que eu gosto no cinema. A sessão era às 21 horas e os pais dela não deixavam ela ir. Mas ela daria um jeitinho. Ela levou os pais. Ah, não. Ah, o cara não. Legal, não. Né? Levou a família. Hoje, enquanto passeava com meu namorado, passa por nós a atual do meu ex. Para fazer um charminho, digo ao meu namorado. Essa aí pega o meu ex. Ele me olha e diz: eu também te trocaria por ela. Cidade, merda. Sinceridade, as mulheres não querem sinceridade. É isso aí. As mulheres não querem sinceridade. Pior seria se ele dissesse: tá pegando bem. E aí, Piaget? É o James Bond entrou no bar. O segundo aniversário de hoje. Obrigado, Maurício Amaral. É, o James Bond entrou num bar, né? Pediu o famoso duplo martini. O que ele toma sempre? Dry martini. Dry martini. Dry martini. Com apenas uma azeitona. Exatamente. Pediu o dry martini dele. Tá ótimo. Muito legal, Dirson. E aí ele senta e fica olhando pro relógio, né? Mexendo no relógio. Uma mulher escultural. O relógio filmava? Uma Bond girl. Uma Bond girl olha pra ele e pergunta assim: ai, uma vez eu vi um rádio relógio que filmava. Dele: não, mas não é nada disso. Esse relógio aqui eu acabei de ganhar. E ele usa ondas alfa pra se comunicar comigo. Poxa. Relógio de James Bond. James Bond. E a mulher fica mais interessada ainda, né? Fala assim, ah, mas o que que ele fala? O que que ele diz pra você através dessas ondas alfa? Ele olha assim, bom, esse relógio aqui está me dizendo que você está sem calcinha. E aquela Bond Girl escultural, morenaça, de olho verde, vira pra ele, um pouco ofendida, e diz assim, mas peraí, esse relógio tá estragado. Eu estou com calcinha. Parou. Ele olha pro relógio e diz, putz, tá uma hora adiantado. Ah, galo velho! Eu conheço uma semelhante a essa do James Bond levando uma mulher num carro conversível e tal. Em direção ao Leblon. Um rádio relógio. Ao Leblon, Leblon. Leblon, Leblon. E aí ele olha pra ela e diz, você sabe que você é a terceira mulher que eu levo, a terceira mulher grávida que eu levo para o Leblon. Meu Zé Wilker. Sim. E aí ela olha pra ele e diz, mas eu não tô grávida. Mas nós não chegamos no Leblon. Boa, hein? Muito que boa essa. Boa mesmo. Essa. Ô, Faustão. Brincadeira. Vem cá. E aí, Faustão? Olha aí, meu, me pegou do susto, cara. Bicho. Foi, saiu do Zaca, passou pelo Bob Esponja. Pelo Bob Esponja. Brincadeira, bicho. E aí, Faustão? E olha aqui, aqui tem o que que o Faustão falou, bicho. O que que o Faustão disse, galera? O que que o Faustão falou quando viu um leão? Tempo. O que que ele disse quando viu um leão? A juba, galera. Olha a juba. Grande fera, bicho. E o que que o Faustão disse quando entrou no galinheiro, galera? Tempo. Pé. O ovo, bicho. Quando entrou no hospício, o que que ele falou? Ah, louco, os bicho. Louco, bicho. E o que que o Faustão disse pro capuzinho? Pro capuzinho? Tempo. Pé. Pilhadeira, galera! Aí, Capuzinho, homenageado. Boa, Capuzinho! Demais, meu velho, Faustão é demais, meu velho. Tô falando comigo. Adoro quando o Faustão fala comigo, meu velho. É demais. Ô, Capuzinho, é verdade que o Capu verdadeiro veio falar contigo. O Capu verdadeiro veio comigo e falou assim, ó. Cara, meu velho, tu tá viajando, meu velho. Não fala meu velho, meu velho. Tu tá viajando. Pedrão, tu tá viajando, meu velho. Não fala meu velho. Nunca falei meu velho. Eu falo meu rei, meu velho. Eu falo meu rei. Capuzinho no Atlântida todo dia de noite no rede social, no junto rede com a Denise. Pro caralho. Quem mandou o Twitter? O Twitter? E Floripa é o Altinho, né? Quem faz rede social em Floripa é o Altinho. E o Twitter? Demais. Rede social é TL, meu velho. Ah, que legal. E aí, Porã? Aquela mulher havia se casado. Isso é uma piada? Uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Farmácias Tola! Aproveite os produtos de homeopatia Dola! Aquela mulher havia se casado com o maior preguiçoso existente na face da Terra. O que que tá acontecendo com... É uma marcha nupcial, né, cara? Seu tá disposto. Ah, sim, sim. Aniversário. Aquela mulher havia se casado. Aniversário também, Dirceu. Tá de aniversário. Não, ele tá tocando também. No aniversário. É, porque ele toca aniversário. Ah, ele também faz aniversário hoje, Dirceu. Oh, era é só o que faltava. Só o que faltava. Hoje nós vamos te dar um saxofone novo. Parabéns, uma flauta. E ele toca em aniversários também, né? Ele toca em couro. Ele vai tocar em uns três aniversários. Toca o Ira aí, ô, Dirceu. Feliz aniversário. O Ira vai ser lembrado coitado, por calma, toda calma. A existência da humanidade em função dessa música. Porque todo aniversário alguém diz, bah, tem que tocar em Veneza. É verdade. É um verdade. Saco, né? É um saco. Mas é um saco. E a mulher? É como o partido de futebol do Skank, né, cara? Ah, outro sim, já. Isso aí já se esqueceu dessa música. Aí aquela mulher havia se casado com o maior preguiçoso existente da face da Terra. Depois de anos seguidos vendo-o sentado no sofá, tomando cerveja, vendo televisão o dia inteiro, bah, ela não aguenta boa, mais, né, e começa a chorar. O que foi? Por que essa choradeira? Ai, Osvaldo, eu tô com tanta vergonha, Osvaldo. Vergonha? Vergonha do quê, hein? Osvaldo. Ai, Osvaldo, nós estamos casados há mais de 3 anos. E é meu pai que paga o nosso aluguel. A minha mãe que nos dá o de comer. A minha irmã que paga o nosso plano de saúde. Que vergonha, Osvaldo. Que vergonha. É pra ter vergonha mesmo. Em 3 anos, aquele imprestável do teu irmão nunca nos deu um centavo. Ô, mês! Ô, mês! Ô, mês! Ô, mês! Maurício. Ah, oi. Deixa eu dar um toquezinho aqui de um evento legal de kickbox que vai rolar. Meu nome é Osvaldo. Eu gostaria de ver os lutadores de kickbox. De quê? Osvaldo. Cara, tem a pela primeira vez em Porto Alegre, vai ter um dos maiores eventos de kickboxing no Rio Grande do Sul. Que horas? Vai ser neste sábado, dia 30, no Clube Caixeiro Viajantes. Tá? É o Kick of Ice. Pô, galera, obrigado pelo respeito ao toque aqui que eu tô querendo dar, que me pediram. Tu não vai apresentar esse evento aí, meu? Provavelmente, é o Kick of Ice Solidariedade. Você pode doar um agasalho. Que tu vai apresentar, eu tenho que ir. É um evento da Federação Rio Grandense de Muay Thai e Kickbox, tá? O responsável é o Adriano Tigre, o mestre Tigre. E contatos com 85438353. Mas tu tem uns amigos, 85438353. É o Celso Ladrão. Pra quem tiver afim de participar e prestigiar aí o kickboxing, Kick of Ice, a Copa RS, seletivo oficial Copa Brasil para o Sul-Americano. Falando nisso, e o Imperador? Como é que está? Imperadores, o Imperador vai muito bem. Agora, dia 6, teremos o samba definitivo para o Carnaval 2002. Agora eu quero falar com você que tá para fazer o renovar o seguro do seu carro, KG. Você já pediu para o seu corretor cotar com HDI? Não, olha, não deixa de pedir, viu, KG? Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no programa, o que tem de amigo e ouvinte economizando 10, 15, 20% com a HDI, olha, coisa de 300, 400, 500 reais de diferença. Uma grana, né? Pagar mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI, você tem o HDI Bate Pronto, KG. Um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essa. Sem enrolação, não tem. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Cota. Você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de bate pronto. Já liguei pro Rafael Leite lá e já pediu uma cotação com a HDI. Consulte o seu corretor lá, que a HDI vale a pena. Abraço, Leite. Aproveitar o embalo para dizer que amanhã à noite, quarta-feira, eu vou estar em Santa Cruz. E no sábado na Balari, nosso querido Nilvo. Vai estar na Spirit em Santa Cruz. Amanhã. Noite, sim. E no sábado na Balada em Santa Maria. Escuta, o Pierre Santos falou no relógio, cara. Rádio e quando relógio. Quando ele falou no rádio relógio, enfim, eu tava lembrando dos relógios. Falei do rádio relógio. De relógio, falei de rádio relógio. Eu lembrei dos relógios com calculadora, cara. Ah, que febre, colega. Era legal, né? Todo mundo tinha, que é o prateado e o preto. Não, a onda era ir pro Paraguai comprar relógio da Casio, o G-Shock. O G-Shock. Na quinta vai para o Paraguai pra trazer o relógio G-Shock. E aí, Zacarias? Oi, gente, tem aqui uma mistura de charadinha de vir cantadinha. Charada e cantada? É, quem mandou foi a Evelyn pra nós. Ai! Manda um beijinho pra Evelyn, então. Um beijo pra Evelyn. O que que o prédio disse pra prédia? Tempo. Ai, como você é alto. Você tem um andar maravilhoso. O que que o vidro disse pra vidra? Tempo. Eu tô vidrado em você. E o que o mapa disse pra bússola? Tempo. Toma. Só você mesmo pra dar sentido à minha vida. É uma mistura. Eu gostei, foi boa. Foi legal. E por que o pinheiro não se perde na floresta? Ele tem uma pinha. Essa eu gostei, do mapinha eu gostei, hein, Magnata? Gostou do mapinha? Eu achei muito legal essa do mapinha. Ai. Acabou, gente. Eu vou comemorar o meu aniversário. Um minuto pras duas. Estamos felizes hoje no Pretinho Básico, porque temos dois aniversariantes. E alguém comemorando uma data muito importante na sua vida. Porã, um ano não bebe. Porã perdeu 20 quilos nesses últimos 365 dias. O Porã é um exemplo pra todos nós, Porã. O Pinto cresceu. Não, aí é uma questão de perspectiva. Que diminuiu, né, é perspectiva daí, né? Quanto menor a barriga, é da minha maior perspectiva. E além dessa data tão importante na vida do Porão, os aniversários de Marcos Piangers e Mr. P. Obrigado. Que Piangers são 31, né? 31. E o Pi 45. Que loucura. Na realidade, o Porão tem a impressão e a sensação de que o Pinto cresceu, mas é porque ele passou a enxergar. Que horas tu nasceu, Mr. P? O Marcos disse que não... 15h45. Não tem a mesma. Que horas tu nasceu? 5 da manhã. O Pia nasceu antes do Pia, mas... 14 anos depois, né? É, não resolveu que nada. Que coisa, né? Agora que eu me dei por conta que não resolve nada, né? Porque foi 14 anos depois, né? Não, mas valeu a tentativa. Quem é mais velho, será? É, né? Mas é incrível, né? Então parabéns pra vocês. Isto é incrível. E não queria dizer mais nada, cara. É, então vambora. Só, bem, eu queria encerrar o programa e dizer que vem aí o Barracão na Rede Atlântida, né? Só pra avisar que hoje à noite vai estar comemorando aniversário eu, Mr. Peter, de Correio Mick Jagger. Sim. No, na festinha fechada. Isso, na festa. No Largo Lenny Kravitz ali. E pra aqueles que duvidam, acontece que os dois, em especial Mick Jagger, traz o manifesto pelo telão, né? Então nós vamos fazer uma história bem legal. Apresentação do Capuzinho. Ele vai chegar um pouquinho tarde, que ele tá torcendo pelo Inter lá em Munique.